preciso de ti. Glória a Ele. Tu és tudo para mim, meu futuro a ti pertence. Sei que jamais me deixará, não me canso de te buscar. No teu sangue me lavei, tu me guardas a todo instante. A tua graça não tem fim, tu és dono de tudo que há em mim. Tudo que sou, tu és meu tudo. Senhor.